quando a pessoa precisa de ajuda, eu posso inventar mil e uma desculpas para não ajudá-la. A gente pode lembrar também de uma passagem onde o Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Isso reflete a dificuldade que o trabalhador do bem tem para trabalhar no bem. Vocês já repararam que a gente encontra aí, se a gente sair aí pela noite de Rio Preto, nós vamos encontrar inúmeras pessoas para oferecer bebida alcoólica para a gente. Não vamos? Senta aqui, toma um copinho com a gente. Mas quantos nós vamos encontrar que vão oferecer um evangelho para a gente? Olha, esse aqui é o evangelho de Jesus, leia. Qual a proporção? Muito maior para o lado errado. Ou seja, o Cristo foi muito feliz, e é lógico que a gente não pode nem dizer isso, porque cada palavra do Cristo tem um significado muito profundo, mas ele foi muito feliz quando ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Vamos dar uma olhada agora no que o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. Na questão 825, Kardec pergunta se haverá no mundo posições em o espírito encarnado perante a sociedade. Haverá no mundo, para esse espírito encarnado perante a sociedade, alguma posição em que o homem possa gabar-se, jactar-se, de ter, de gozar absoluta liberdade? Existe alguma posição no homem encarnado perante a sociedade onde eu posso fazer, onde esse homem, essa mulher pode fazer tudo o que quer, na hora que quer, sem dar satisfações para ninguém? E a espiritualidade responde a ele que não. Porque todos precisamos uns dos outros, assim os grandes como os pequenos. Vamos tentar colocar isso na prática. Se eu chegar da festa às 2, 3, 4 da manhã, e ainda agitado por causa da festa, resolver ligar o som do meu quarto bem alto, eu vou incomodar alguém, não vou? A gente tem que pensar mais ou menos assim. E nós já ouvimos inúmeras vezes esse conceito: a minha liberdade termina onde começa a liberdade e a privacidade de vocês. Então a gente não pode esquecer disso. O homem encarnado perante a sociedade não tem liberdade absoluta. E aí, em cima disso, eu vou fazer outra pergunta. Então o nosso livre-arbítrio é limitado? É limitado? Sim, e nós vamos discutir um pouquinho mais à frente isso. E quando ele fala, porque todos precisamos uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, vamos imaginar também uma outra situação? Uma fazenda, cheia de cana de açúcar, quase não acontece isso na nossa região, né? Quase não tem cana de açúcar na nossa região, né? E eu gosto de usar essa imagenzinha para as pessoas entenderem. O fazendeiro, o dono das terras, ele planta a cana, ele vai lá e suja a mão? Ele corta a cana? Ou seja, nós precisamos uns dos outros, né? Vamos imaginar uma outra situação que fica mais claro ainda. Um engenheiro civil, que calcula todos os riscos, as estruturas na construção de um prédio de 10 andares. Perfeito. Ele suja a mão de cimento? Ele pega a enxada? Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez para viver em sociedade por isso. Quem sabe mais ajuda, quem sabe menos. A sociedade existe para isso, para que nós consigamos progredir juntos. Na questão 833, voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se haverá no homem, não mais o ser encarnado perante a sociedade, mas o espírito encarnado ou não perante a si mesmo. Tem alguma coisa que escape a todo constrangimento, onde nós temos liberdade absoluta? Tem. O espírito encarnado perante si mesmo tem. Está no pensamento. Cada um de nós pensa no que quer, o quanto quer, na hora que quer. Ninguém bota freio no nosso pensamento, a não ser as leis de Deus. Porque se a gente ficar perdendo o nosso tempo pensando besteira, pensando mal dos outros, isso é contra as leis de Deus e a gente vai estar criando uma nova dívida para nós. Mas para a gente resumir isso aqui então, o homem encarnado perante a sociedade não tem liberdade absoluta, mas o espírito, encarnado ou não, perante si mesmo, tem liberdade absoluta no pensamento. Cada um de nós pensa no que quer, o quanto quer, na hora que quer. E na questão 848, Kardec pergunta assim: serve de justificativa aos nossos atos reprováveis, aos erros que a gente comete, se nós cometermos devido a um estado de embriaguez? Será que se eu chegar para a espiritualidade maior e justificar, tentar justificar determinada atitude minha, porque eu estava bêbado, será que vai servir de justificativa? E a espiritualidade responde a ele que não. Pelo contrário, na verdade, foi por livre e espontânea vontade que cada um de nós, nessa situação, se priva da razão. Então, ao invés de uma falta, nós cometemos duas. Porque às vezes a pessoa chega para a gente e fala, ah, eu fiz tal coisa, mas eu estava bêbado. E a gente acaba deixando para lá, né? A gente vai tentando aprender a ser bondoso e acaba, ah, vamos deixar isso para lá, coitado, ele estava bêbado. Mas perante a espiritualidade maior, isso não vai servir de justificativa. Muito pelo contrário, vão nos cobrar duas faltas, porque foi de livre e espontânea vontade que nós nos privamos da nossa razão, fazendo uso do álcool ou de qualquer outra coisa que nos tire do nosso equilíbrio. Vamos discutir agora dois fatores que nos levam a aumentar, a desenvolver o nosso livre-arbítrio. O primeiro deles, nós vamos buscar aqui no livro dos Espíritos, questão 780A. Como pode o progresso intelectual formar o progresso moral? E a espiritualidade responde, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, nessa resposta já foram citados os dois fatores que desenvolvem o nosso livre-arbítrio. Primeiro, o crescimento intelectual. Porque conforme nós vamos crescendo intelectualmente, a gente vai aprendendo a diferenciar o que é certo, o que é errado. O bem e o mal. E eu tenho mania de quando falo bem e mal, eu sempre aponto o mal para esse lado. Então quem está desse lado aqui, não fica bravo comigo, não. Que não é essa cara, não estou pegando no pé de ninguém. Daqui a pouco eu inverto as mãos aqui, tá?